Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest com moradores de diversas regiões do Brasil revela que 95% dos entrevistados que conhecem Foz do Iguaçu pretendem voltar e que 99% recomendariam a viagem a amigos e parentes. Entre os que não conhecem Foz, 95% pretendem visitar a cidade, 30% ainda neste ano ou em 2015 e 22% num prazo de 2 a 3 anos. A pesquisa embasa o Plano Estratégico de Marketing Turístico de Foz do Iguaçu para o período 2015-2018, encomendado por Itaipu e apresentado nesta semana. A pesquisa qualitativa foi feita entre 14 de abril e 5 de maio deste ano, com 722 pessoas entre 18 e 65 anos das classes A, B e C e que costumam viajar pelo menos uma vez por ano. Do total de entrevistados, quase a metade, 48%, já visitou Foz do Iguaçu. O número que surpreendeu foi o dos que vieram por conta própria, 75%. Já com relação aos demais, 22% fizeram pacote turístico e 3% utilizaram parcialmente serviços especializados. Depois da indicação de parentes e amigos, a internet é o meio mais utilizado para obter informações sobre Foz do Iguaçu, 48% do total, seguindo-se de programas e reportagens de TV, 24%, publicidade ou propaganda, 18%, e revistas especializadas e agências de turismo com 17% e 15%, respectivamente. Os principais motivos para visitar Foz do Iguaçu são suas belezas naturais. No grupo que já visitou Foz, 64% apontaram essa razão como a razão da viagem. Em segundo lugar, 23% aparecem as compras no Paraguai e na Argentina. Um número alto, 41% dos visitantes respondeu que gostou de tudo em Foz do Iguaçu, com o destaque, depois dos atrativos, para o clima e a infraestrutura turística, como restaurantes, gastronomia e organização de viagem. Eles apontaram numa lista múltipla que os locais mais visitados foram as cataratas no lado brasileiro, compras no Paraguai, Parque das Aves, compras na Argentina e cataratas no lado argentino. Houve críticas, porém, a aspectos como limpeza pública, acesso ao transporte público e trânsito, e os visitantes apontaram também carências, como o caso da área cultural, dizendo também que faltam opções noturnas como shows e restaurantes fora dos hotéis. Entre os 772 entrevistados, os 350 que visitaram Foz do Iguaçu têm um perfil semelhante. A maioria tem idade acima de 30 anos, é de classe A, são casados, têm superior completo e residem nas capitais de seus estados. Já entre os 372 pesquisados que não visitaram Foz do Iguaçu, a maioria é formada por mulheres, por jovens com menos de 30 anos. A maior parte é da classe C, são solteiros, têm superior completo e residem também nas capitais. O maior número desses entrevistados reside no norte do país, o que explicaria aí também esse fato de não terem ainda viajado aqui para a região por questões geográficas. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site na internet, que é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 23 de agosto de 2014. Bom dia! Setor turístico e comercial de Foz do Iguaçu debate redução da cota de compras e implantação das lojas de free shop na fronteira. Concurso promove a eleição da rainha do turismo de Foz do Iguaçu, do Paraguai, da Argentina e de toda a tríplice fronteira. Justiça determina que índios que invadiram o Parque Nacional do Iguaçu em Matelândia desocupem o local. Ponte da Amizade pode ganhar semáforo durante reformas que começam a partir de novembro. Foz do Iguaçu será exposta como destino de eventos na Feira Internacional da BAVE. 11:07, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 13 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento no centro de Foz já vai chegando à marca dos 30 graus. Enfim, quem disse que ainda é inverno, né? Nem parece mais, em razão aí do calor que tivemos nos últimos dias. A previsão do tempo para os próximos dias, inclusive, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, prevê que o calor continue neste fim de semana. Por exemplo, para hoje, a temperatura máxima é de 33 graus. Já para amanhã, temperaturas entre 18 e 33. Não chove nem hoje, nem amanhã. Embora no domingo devemos ter aí um aumento da instabilidade do tempo em áreas próximas aqui à região, que deve fazer, inclusive, com que na segunda-feira chova. A previsão aí de pancadas de chuvas e trovoadas, temperaturas entre 17 e 25 graus na segunda-feira. E para a terça-feira, a temperatura começa a cair. A mínima fica nos 7 graus na terça-feira. Na quarta-feira, previsão de 3 graus aqui na fronteira. Aí sim, o inverno voltando a ser inverno aqui na nossa região da Tríplice Fronteira. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens neste momento, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que está passando por obras de reforma ali na pista. Essas obras duram até meio-dia, o que faz então com que o aeroporto fique fechado até este horário, e depois, aí sim, a partir do meio-dia, sejam retomadas as operações de pousos e decolagens, com grande concentração de voos aí entre meio-dia e uma hora. Você que está indo já em direção ao aeroporto, atenção, o tráfego já começa a aumentar na BR-469 em direção ao aeroporto de Foz. Na BR-277, perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, fique atento quanto ao acesso à região da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Por ali, movimentação bastante grande, fila de mais de 1 quilômetro na descida da 277 até a chegada no Alto da Ponte, que também tem trânsito lento e lentidão aí, não apenas para quem está indo para o Paraguai, mas também para quem já está voltando ao território aqui de Foz do Iguaçu. Atenção redobrada ao passar pelos trevos urbanos. No trevo da Avenida Costa e Silva temos fila em direção ao centro de Foz do Iguaçu. Trevo do Charrua movimenta tranquilo. Trevo da Avenida Paraná diminua a velocidade e respeite a sinalização de obras. Muito cuidado agora ao trafegar pelo centro de Foz do Iguaçu. Muita movimentação nas imediações da Avenida Brasil, dificuldades para estacionar. Agora quem passa pela região da rua Almirante Barroso, por ali, cuidado com os trabalhos de recape asfáltico nesta via. Também quanto aos bueiros que tiveram suas tampas levantadas ali na região da Almirante Barroso. E atenção também na região da Vila Portes, muitos pedestres circulando ali pela Avenida Beira Rio, rua Oswaldo Cruz, rua Fagundes Varela, rua Cassiano Ricardo, enfim, esta área que é um dos miolos comerciais aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Para quem está indo em direção à Argentina, prepare-se, fila na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu. Mesmo aí com a habilitação de mais guichês, esta situação continua sendo verificada ali na aduana argentina. Cataratas do Iguaçu, neste momento, a vazão é de 900 mil litros de água por segundo, cerca de um terço abaixo do normal para esta época do ano. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Visitação gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:17, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, promoveu nesta semana uma reunião sobre a portaria da Receita Federal que prevê a instalação de lojas do tipo Free Shop em cidades como Foz do Iguaçu e também a redução da cota de compras nas fronteiras terrestres de 300 para 150 dólares a partir de julho de 2015. O prazo está correndo e as dúvidas ainda são muitas, tanto no setor empresarial como no setor turístico. E para dirimir algumas das dúvidas, eu conversei com o Mário Camargo, ele que é coordenador da Câmara Técnica de Comércio Exterior do CODEFOS e também o maior conhecedor do conteúdo da portaria MF-307 aqui na região de fronteira. Acompanhe como foi. Nós estamos trazendo a conhecimento do público, dos empresários e a população em geral, né, a regulamentação, a portaria 307 e os quesitos que ficaram ainda sob suspenso, que será editada uma instrução normativa onde irá regulamentar alguns itens que ainda ficaram faltando essa regulamentação. E essa portaria, quando ela saiu no Diário Oficial, ali publicada pelo Ministério da Fazenda, pegou todo mundo de surpresa, porque tinha um item lá que estabelecia a redução da cota de compras terrestres, né, a isenção de impostos para viagens terrestres, de $300 para $150. Depois veio aquele desmentido de que não, isso vai ser aplicado a partir de julho de 2015, mas enfim, acendeu um alerta aqui na região de fronteira e é um dos temas que preocupa justamente muitos setores da economia aqui na região? Veja bem, Guilherme, precisaria fazer um esclarecimento que a cota de $300 que nós conseguimos para compra no exterior, essa cota ela é única para nós, porque a cota do Mercosul é $150, isso está dentro do tratado. Então, tanto o Paraguai como a Argentina e o Uruguai, eles usam para o seu residente, quando retorna de uma viagem do exterior terrestre, $150. Nós tínhamos esse $300 e agora, o que, que aconteceu? Através da regulamentação, no artigo 22, eles pinçaram da portaria 400, da instrução normativa 440, a redução da cota, então, de 300 para 150. E, provavelmente, acaso haja alguma coisa diferente, mas até prova em contrário, nós teremos, a partir de julho do ano que vem, uma cota de 150 para compra no exterior, que seria a unificação da cota no Mercosul, que a nossa cota é a única que é diferente dentro do bloco. Na realidade, houve um trabalho muito grande da Associação Comercial e de todas as entidades da cidade, no sentido de, inclusive, do segmento turístico, de aumentar essa cota de 150 para 300, e já existe um pleito no Ministério da Fazenda de aumentarmos para 500 essa cota. Isso estava sendo trabalhado a nível político, técnico, e com todas as entidades envolvidas, principalmente a ACIF e o segmento turístico, que tem muito interesse que essa cota seja o mais alto possível, pelo menos para atrair mais turistas, mas a cota que prevê dentro do tratado é 150 e a Receita, no artigo 22 da portaria, tentou regulamentar já que os free shops vão ter uma cota de $300 e a compra do exterior seria 150. Então houve uma antecipação, só que depois, como pegou todo mundo de surpresa e talvez os free shops ainda não estão instalados, não existe uma regulamentação total dos free shops, então houve uma precipitação por parte da Receita em já fazer essa redução. Mas já está na própria portaria, na 320, que veio publicada logo em seguida, dizendo que a partir de julho do ano que vem nós teremos então uma cota de 150. Nós conversávamos aqui com o Ivair Hoffmann, que é auditor da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu, e ele comentava que quando os free shops estiverem instalados efetivamente e houver também essa possibilidade de compras no exterior, essas cotas elas seriam somadas, por exemplo, $300 de compras nos free shops e 150 de compras no exterior, totalizando um total de 450. É mais ou menos isso? Exatamente. Veja bem, um tratamento de isonomia. Porque no aéreo você tem 500 para compra do aéreo, mais 500 no free shop. Então, essa cota dos $300 era uma cota que vem somar com 150 que você terá para compra no exterior. Porque o viajante que está retornando de uma viagem do exterior, ele pode trazer na sua bagagem $150 como cota isento de imposto. Acima disso, ele vai pagar um imposto de 50%. E ele ganha um benefício de entrar numa loja free shop, que está instalada dentro do seu território, e fazer uma aquisição de mais $300. Mas existem muitas dúvidas até com relação a como que vai funcionar bastante a questão dos free shops aqui em Foz. Por exemplo, seriam um local apenas, seriam vários locais? Isso é algo que ainda não está claro? Nós participamos em Brasília de uma audiência pública e depois promovemos uma outra audiência aqui, inclusive trouxemos pessoas da Receita que estavam envolvidas na elaboração da portaria. Conseguimos, dentro dessa discussão toda, que trouxéssemos a discussão para dentro da cidade. E, por isso, na portaria já consta lá que depende de uma lei municipal. Em princípio, a lei, né, ela prevê todo o território aduaneiro da cidade. Então, todo o território da cidade, todo o município de Foz do Iguaçu estaria, pelo menos, apto a ter uma loja free shop. O free shopping do Brasil, ele é diferente do free shop da Argentina. Free Shop da Argentina, eles são nas zonas primárias, na cabeceira junto às aduanas. No nosso caso, é o mesmo Free Shop do Uruguai. São Free Shops espalhados dentro do município, dentro do território aduaneiro do município. E isso é perigoso, tem que ser muito bem estudado, nós temos que fazer uma discussão muito grande com a sociedade para que a gente não venha prejudicar o nosso comércio formal já instalado e que não, de repente não poderão se instalar com free shops, porque os free shops têm algumas peculiaridades que a princípio todo mundo acha que poderia ter uma loja free shop e na realidade tem alguns requisitos aduaneiros no free shop que inibe muitas empresas de se instalarem. Já tivemos várias discussões e as posições são bastante divididas. Problemas que a portaria apresenta, os problemas que um free shop nessas condições pode apresentar para a cidade, e a sociedade vai decidir, a sociedade, o segmento do turismo, do comércio, que vão decidir se optam por ter lojas ou não e em que condições, porque a lei existe e a portaria, em alguns casos, ela já está determinada. Mas um ponto que é muito importante: as mercadorias que vêm para os free shops, elas necessariamente elas vêm num regime especial chamado entreposto. O entreposto ou em consignação são mercadorias que não são compradas lá fora, elas vêm em consignação e na medida que você vende, você paga. Então veja bem, aí você já exclui uma grande maioria de empresas que gostariam de se habilitar, porque você depende de ter um contato no exterior com um fornecedor que te dê crédito. Então, os grandes grupos têm esses contatos. Então, de repente, poderemos atrair grandes grupos aqui que vão monopolizar e vão criar uma concorrência muito forte, até porque a portaria prevê a venda de produtos brasileiros. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu acho que nós temos que ter prudência, responsabilidade em fazer, em dar uma opinião ou mesmo nos declinarmos a favor ou contra. Mas eu acho que suscita uma boa discussão e isso é salutar para a cidade, é salutar para o comércio, para o turismo. Nós temos que pensar muito no turismo, que é o nosso carro-chefe. Hoje é o nosso carro-chefe. Nós temos uma estrutura hoteleira muito grande em Foz do Iguaçu. Os free shops foi uma pressão dos municípios do Rio Grande do Sul, principalmente com divisa com o Uruguai, que estão mortos, porque os free shops do Uruguai acabaram com esses municípios, mas são todos municípios pequenos. Foz do Iguaçu é o maior município dos 26 das cidades gêmeas, é o maior município. Então, veja bem, a nossa característica é um pouco diferente, então nós temos que pensar diferente também, nós temos que cuidar para não acabar com o que nós temos de muito bom, que é a nossa rede hoteleira, que é o nosso comércio, que talvez está passando por algumas dificuldades, mas nós não podemos ser irresponsáveis de admitir um free shopping aqui que venha concorrer com o nosso comércio formal. Agora, uma dúvida que eu sempre tive com relação a essa questão, por exemplo, instala-se este regime de free shop aqui em Foz do Iguaçu, teoricamente os produtos eles estarão com preços mais baixos que no restante do território nacional. Isso, de alguma forma, não vai mudar também a dinâmica do comércio aqui na região de fronteira? Paraguai perde, Argentina perde, não causará um novo desequilíbrio nessa questão que hoje, teoricamente, está consolidada? Na realidade, a lei ela prevê a isenção dos tributos federais, certo? Porque o governo não pode legislar sobre tributos estaduais e municipais. É óbvio que os próprios free shops que já existem hoje nos aeroportos, eles já têm uma isenção ou uma suspensão do ICMS, que se torna isenção no momento da venda, e do imposto municipal, que seria o ISS. Só que, veja bem, nós vamos criar um problema, talvez, porque quando você tem o produto brasileiro, o produto nacional, sendo negociado ou sendo vendido dentro desses free shops, conforme a lista de produtos, você vai criar uma concorrência muito grande para aqueles que já pagam. Argentina, por exemplo, o free shop da Argentina, existe a previsão no decreto que permite que eles vendam produtos argentinos, mas eles não vendem nem vinho, porque eles fizeram um pacto com a Câmara de Comércio, com o governo municipal, com a Câmara de Vereadores de Porto Iguaçu, E eles se comprometeram, então, de não negociar os produtos argentinos. Isso aliviou um pouco, tá? O estresse que estava sendo criado e seria o caos para Porto Iguaçu. Nós estamos pensando da mesma forma. Agora, não sei como nós faremos isso. Nós temos já algumas posições tomadas, algumas sugestões, mas isso hoje vai ser discutido. E eu acredito que o Paraguai, veja bem, o Tratado de Assunção, ele prevê que em 2019 Paraguai e Uruguai deixam de ser países de menor desenvolvimento e eles têm que alinhar as suas alíquotas externas comum, que é a tarifa externa comum. Então, eles passarão a pagar o mesmo imposto de importação que nós pagamos hoje. Claro que o Paraguai não tem essa carga tributária toda que nós temos, mas, sem dúvida nenhuma, as lojas do Paraguai deixam de ser atrativas, tá? Na medida que nós tenhamos aqui alguns free shops fazendo concorrência com eles, porque aqui não tem absolutamente nada de imposto. E o Paraguai, as lojas do Paraguai têm imposto. Eles pagam o IVA, eles pagam o imposto de importação, embora seja bem menor que o nosso, mas eles têm uma carga tributária. E o free shop não terá essa carga tributária. Então ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um concorrente para as lojas do Paraguai e da Argentina. Nós teríamos que balançar bem, porque nós estamos num processo de integração com o Paraguai, fazendo um alinhamento com o Paraguai para fazer, você pode ver a revitalização da Ponte da Amizade, a revitalização do centro comercial do Paraguai para atrair turistas. Então, de repente, nós vamos comprometer toda essa negociação e todo esse intercâmbio que estamos fazendo. Temos que ter muito cuidado para que a gente não crie, de repente, uma condição, né, não favorável para a cidade e espante o turista ou perca o turista, porque essa regulamentação da instrução normativa, se ela determinar esse controle do turista que está voltando, do brasileiro, se ela determinar que ele tem que ficar fora do país por um determinado tempo, 24, 48 horas, isso aí nós poderemos estar transferindo o nosso turista para o parque hoteleiro da Argentina e do Paraguai. E isso é preocupante, nós temos que ter esse cuidado. Essas, portanto, as palavras de Mário Camargo, coordenador da Câmara Técnica de Comércio Exterior do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, CODEFOS, sobre a regulamentação da lei dos free shops e a redução da cota de compras na fronteira. Este conteúdo está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. Vamos na sequência agora ao repórter CBN em rede nacional e já voltamos com outras informações no CBN Turismo até meio-dia aqui na Rádio Que Toca Notícia. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos, temperatura de 30 graus aqui em Foz do Iguaçu. E aconteceu na quarta-feira, na sede da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, a segunda reunião ordinária da Câmara Técnica de Segurança Pública do CODEFOS. E o encontro teve como objetivo a discussão das ações integradas para a segurança durante as obras de reforma da Ponte da Amizade, que devem ter início no mês de novembro. O secretário municipal de Segurança Pública e diretor da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, Cleomar Farias, enfatizou a importância de que órgãos brasileiros e paraguaios atuem em conjunto no período das obras, que devem durar em torno de 12 meses. Uma das preocupações é com relação ao trânsito, que deve ficar com trechos em meia pista durante a reforma e receber, inclusive, uma das propostas ali é de instalação de um semáforo. Foi inaugurada nesta semana a terceira unidade da Churrascaria do Gaúcho em Foz do Iguaçu. Estiveram presentes no evento o prefeito de Foz, Reni Pereira, presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, diretor da Abrazel, Luciano Bartolomeu, presidente do Festival de Turismo das Cataratas, Paulo Ângelo, e também o vice-presidente da BAV no Paraná, Felipe Gonzalez. O novo estabelecimento fica localizado na Rua Marechal Deodoro, no centro de Foz do Iguaçu, contando com dois espaços, um deles para a realização de eventos com capacidade para 200 pessoas. A primeira churrascaria fica localizada na Vila Portes, na Avenida Carlos Gomes, já a segunda fica no centro, na Avenida República Argentina, esquina com a Rua Tarobá. CBN Turismo. E o debate sobre a redução da cota e a implantação dos free shops foi também levado à reunião plenária do Conselho Municipal de Turismo em Foz do Iguaçu. A reunião aconteceu ontem e eu conversei com o presidente do Contur, empresário de Sério Santos, que demonstrou preocupação quanto ao tema. Acompanhe. Esta é uma situação emergencial. Há alguns dias aí a gente teve essa notícia dessa portaria do Ministério da Fazenda, onde nos mobilizamos e em menos de 24 horas conseguimos fazer a suspensão dessa arbitrária e até intempestiva decisão do Ministério da Fazenda. Intempestiva porque não é o momento certo para estar se falando disso, quando nós pretendemos, na verdade, aumentar a cota. Nós vivemos isso, a cidade de Foz do Iguaçu, e não só Foz do Iguaçu, como também Cidade Leste, afinal nós temos até mesmo uma responsabilidade social com a Cidade Leste, porque temos muitos iguaçuenses que vivem do trabalho que eles executam em Cidade Leste, né? E arbitrária porque não se pode tomar uma decisão assim de cima para baixo, como sempre o poder público faz, sem se preocupar com o munícipe, sem se preocupar com os empresários e até mesmo com o governo local. Né? Então, a gente conseguiu aí reverter e temos um período para debater de forma responsável o que é melhor para o nosso segmento. E vale lembrar que a cota já foi anteriormente de 150 dólares, subiu para 300 justamente num pedido aqui do setor turístico, do setor comercial aqui da fronteira. Na ocasião, o governo entendeu a necessidade dessa elevação e, como você disse, até existem discussões aí no sentido de se ampliar esta cota, igualar, né, a cota aérea e a cota terrestre no valor de 500 dólares e, de repente, surgiu essa portaria determinando que fosse reduzida para 150 dólares, enfim. Menos mal que existe um prazo daqui até julho de 2015 para se trabalhar em tentar até reverter essa questão, mas, de qualquer maneira, é algo que preocupa bastante, especialmente áreas como hotelaria, receptivo. Na verdade, a economia como um todo aqui da fronteira deve ser bastante afetada se isso de fato for implementado, né? A gente está vigilante aí e não estamos esperando ano que vem, não. Na verdade, essa semana aí nós já temos reunião com o Codefós, com a CIF, juntamente com o Contur, para alinharmos, discutirmos o que é bom para a cidade de Foz do Iguaçu, porque nós não devemos pensar de forma isolada o que é bom para o turismo, ou o que é bom para o comércio, ou o que é bom para a Cidade de Leste. Nós temos que pensar como um todo. E para pensar como um todo, todos têm que ser ouvidos. Então a proposta, a ideia nossa é essa, e esperamos já criar um grupo de trabalho para se chegar a uma definição do que é melhor para Foz do Iguaçu. Sabe? Porque não dá para pensar exclusivamente no comércio, e que se você criar zonas francas poderá ter oportunidade para o comércio. Por outro lado, tem algum segmento que pensa que se criar esses duty free, zona franca em Foz do Iguaçu, o comércio central perde. Então tudo isso tem que ser avaliado. Qual o reflexo no turismo? Qual o reflexo que vai acontecer em Cidade Leste com todos aqueles trabalhadores brasileiros que lá estão e até mesmo os paraguaios, né? Porque essa irmandade de Foz do Iguaçu com o Paraguai, aí com Cidade Leste, ela não é para agora, ela é eterna e permanente. Né? Nós temos ponte ligando, nós temos toda uma cultura regional que tem que ser considerada. Nós temos uma Itaipu binacional, que é dos dois países, então não se pode tomar atitude isolada, pensando só em um determinado segmento. Por essa razão que a gente vai trabalhar, inicialmente essa semana, já discutindo, iniciando a discussão desse assunto, seguramente criaremos um grupo de trabalho bastante heterogêneo, com voz de todos os segmentos, e podermos apresentar para a Receita Federal uma proposta que atenda realmente a cidade de Foz do Iguaçu como um todo e a região da Tríplice Fronteira, né? É uma responsabilidade que nós temos. E a outra questão é justamente essa das lojas francas. Não se sabe ainda exatamente como vai funcionar este regime que foi criado pelo governo federal. Inclusive, aqui em Foz do Iguaçu existe a necessidade, né, de se definir através de lei municipal como será, em que locais isso poderá acontecer, da questão das lojas francas. Enfim, é outro tema que está na nebulosa, digamos assim. Na verdade, eles são associados, esses temas. Porque a implantação, o que a Receita Federal nada mais fez do que o seguinte: ela largou uma portaria regulamentando a questão das compras para quando tiver os duty free. Só que os duty free nem saíram do papel ainda e já veio a portaria regulamentando a questão das compras. Então, um está associado ao outro. E nós temos que dar subsídio pro município para que se faça esse projeto de duty free ou zona franca, e se faça ou não se faça o projeto, na verdade, para ver o que é melhor. E é nesse sentido que a gente está abrindo essa discussão. Nós não temos assim interesse exclusivo só no turismo. O interesse, como eu falei, é como um todo para a cidade, e nós temos que dar suporte para o executivo para que se tenha, de fato, o melhor projeto. Então, é muito cedo para você pensar que é melhor para o turismo ou não é melhor para o turismo, porque são muitas variantes para serem analisadas. Uma delas, veja bem, nós somos a única cidade do Brasil, com pouquíssimas exceções, com a estrutura que temos compras, nós temos um diferencial com relação às demais cidades. Por isso, vem aqui na cidade de Foz do Iguaçu milhares e milhares de turistas, que além de visitar as cataratas, Itaipu e todos os atrativos, também dão uma escapadinha e fazem suas compras ali no Paraguai e também do lado argentino. Então, poderia se pensar que, considerando que se faça os Dutch Free em Foz do Iguaçu, nós vamos perder essa exclusividade, porque são 29 cidades no Brasil, dentro desse projeto da Receita Federal, que serão contempladas com esses Dutch Free. Por essa razão, a gente tem uma certa cautela. Então, quem sabe possa melhorar para o comércio, mas isso também não está seguro. Acho que depende, de fato, de estudos mais profundos, até mesmo com consultorias, para a gente, vamos errar o mínimo possível, né? Vamos tentar acertar mais e errar o mínimo possível. Estamos acompanhando aí no lado do Paraguai, inclusive uma discussão jurídica ali no Paraguai, os proprietários de um dos shoppings que fica bem colado ali na aduana paraguaia, os proprietários desse shopping conseguiram inclusive uma autorização, né, na justiça, brigaram na justiça para ter autorização para funcionar com o modelo de duty free, e as demais associações comerciais do Paraguai imediatamente reagiram, dizendo que se for para ter o benefício de duty free no lado paraguaio, que seja para todos e não apenas para um. Ou seja, é um tema que realmente gera polêmica, que precisa ser bem estudado para que, se vierem impactos que sejam positivos quando se regulamentar a questão dos duty free aqui em Foz do Iguaçu? Nós pensamos que nós devemos mais é fortalecer as fronteiras. Fortalecer no sentido de integrar as fronteiras. Na nossa tríplice fronteira, ela não é dissociável. Ela é integrada e tem que continuar dessa forma e cada vez mais integrada, né? E a questão dos Dutch Free aí, do Dutch Free que a gente tem visto pela imprensa, nós não temos um profundo conhecimento da legislação paraguaia. Mas o que a gente sente para o turismo é que cada ação, cada atrativo, cada melhoria que se faça, contribui mais para Foz do Iguaçu, contribui mais para que a gente receba mais turistas em Foz do Iguaçu, né? Então, a gente está acompanhando essa polêmica aí no Paraguai com relação ao Dutch Free, e espera que o resultado disso seja um mais benefício tanto para os empresários do Paraguai, como para os turistas do Brasil e para a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Esses trabalhos de reordenamento que acontecem ali em Ciudad del Este também, agora sábado começou a demolição ali de galerias comerciais situadas próximas à aduana paraguaia ali, aquele trechinho, né, ao lado da Ruta Internacional, esse esforço da Prefeitura de Ciudad del Este no sentido de melhorar um pouco a imagem ali desta área central, contribui também para a questão do turismo? Com certeza, com certeza. Esse primeiro projeto, na verdade, saindo do Brasil, do lado direito da Ruta Internacional, há alguns anos eles conseguiram fazer a demolição e fazer aquelas barraquinhas muito mais bem ordenadas e até com passeios e espaço para os pedestres. Faltou, na época, eles não conseguiram ter força suficiente, força política, para fazer a derrubada daquela área invadida que tem ali do espaço público da Ruta Internacional, aquela parte do lado esquerdo. Com certeza, não só para o turismo, não só para Foz do Iguaçu, mas principalmente porque ali é a entrada do Paraguai. Ali é o cartão de visitas, não só de Ciudad del Este, como do Paraguai como um todo. Então é muito positivo que o empresariado, que o poder público de Ciudad del Este se preocupe e dê continuidade nesse projeto, né? E a gente diz mais, viu? Não esquecendo que o lado de cá do Brasil é a entrada do Brasil para quem vem pelo Paraguai. Então, acho que nós merecemos também um carinho maior com a nossa região da Ponta da Amizade no que se refere a paisagismo, ao embelezamento daquela região. Palavras de Sério Santos, presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, em entrevista que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. E uma informação aqui para os agentes de viagem aqui da nossa cidade, nos dias 25 e 26, ou seja, segunda e terça-feira, a ABAV Paraná, juntamente com o ICABAV, promove aqui em Foz do Iguaçu o curso Taxa de Serviço nas Agências de Viagens, uma mudança na cultura organizacional.

E o site do concurso, no caso, é o www.misturismoiguaçu.com. Para fechar nossa conversa, vamos colocar aqui falar ainda de beleza. Há uma madrinha em todo este concurso? Sim, nós temos aí a Vanessa Barcelo, que é a última rainha do turismo da Tríplice Fronteira, escolhida no ano retrasado. Ela também que é Miss Top Model of the World, etapa Paraguai. Ela está aí emprestando a sua imagem e ajudando a divulgar. Com certeza, com perdão do trocadilho, né? Será um belo evento, não tenho dúvida alguma. Marco, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Antes de mais nada, meu querido, eu quero falar também, agradecer as pessoas, a vocês, colegas das imprensa. Eu quero agradecer a Gilmar Piola, da Itaipu Binacional. Quero agradecer ao Paulo Ângeli, do Festival Internacional do Turismo. Quero agradecer Ronaldo Araújo, da IES Models, e também ao Shopping de Leste, que estará sediando a etapa de Cidade Leste, numa estrutura maravilhosa que ele está montando em frente ao shopping, a etapa de Cidade Leste para candidatas paraguaias, que acontecerá no dia 4 de outubro. E a etapa argentina é quando? A etapa argentina nós não definimos. Eu conversei com a Débora do Cassino Iguaçu, deverá ser dia 22 de novembro, mas a gente não está anunciando oficialmente porque ainda estamos em acertos, mas a gente pode estar voltando a falar sobre isso mais breve. Com certeza voltaremos a este assunto mais uma vez. Marco, muito obrigado por essa participação aqui na CBN, e lembrando que esse conteúdo também estará disponível daqui a pouco em cbnfoz.com.br. Tá certo, Guilherme, é um orgulho muito grande estar aqui no ar para os seus ouvintes. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, a gente tem o prazer, o orgulho de poder acompanhar, e realmente é um motivo de satisfação, um motivo de orgulho ter colegas como você aqui no meio da imprensa. 11 horas e 52 minutos, vamos a um rápido intervalo aqui na programação, na volta tem agenda para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Indígenas que ocupam a área da picada Benjamin, no interior do Parque Nacional do Iguaçu, no município de Matelândia, terão que deixar a área assim que forem notificados pela Justiça. A decisão foi tomada em julgamento ocorrido na última semana pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, mantendo uma liminar promulgada pela Justiça Federal aqui de Foz do Iguaçu. A ação de reintegração de posse foi movida pelo Instituto Chico Mendes. A família, que é composta por 6 adultos e 4 crianças, terá que deixar esta área no Parque Nacional. CBN Turismo. E na edição deste ano da Feira da BAVE, Expo Internacional de Turismo, lá na cidade de São Paulo, entre os dias 24 e 28 de setembro, o Destino Iguaçu estará em destaque na área de eventos. Será na chamada Ilha Corporativa, promovida pela Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas. Destino Iguaçu terá um lugar especial em função aí de que é atualmente o terceiro lugar do Brasil na realização de eventos internacionais no país, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vamos conferir agora rapidamente a programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Na ONU Music Hall tem o funk de MC Guimê, Pearl Jam Cover é a opção de rock no Zeppelin Old Bar, no London Club aqui em Foz do Iguaçu, música eletrônica, no Balinas Pub, Legião Urbana Cover, e no Woods Bar, sertanejo com Leandro Rosa, Léo Max e Renan. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 23 de agosto de 2014, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência, o repórter CBN em rede nacional.